salve. Salve. Eu vou mandando aquele forte abraço. É pouco falar de cada um, em verso trago. Irmãos que encontrei na rua hoje é pele e alma. Sei que o tempo passa e quem se foi nós relata. Saudade do Rodrigo, do Bifão e do Graim. Do Evan, do Buiu, Rafaelzinho e Zoim. Nós continua firme, forte, segue a trajetória. Jesus Cristo bom passou, nos ilumine lá da glória. Quantas loucuras juntos, quem andou vai tá ligado. Hoje fico feliz em ver alguns formados. Nos tornamos grandes homens na corrida atrás de um troco. Mas guardo na memória os momentos de sufoco. Não posso me esquecer, se esquecer se era falha. De uns parceiros mil grau que estão lá na muralha. Aguarda a liberdade, tem churrasco com a rapa. A vida tá corrida e esse som seja uma carta. Satisfação é grande, eu falo de coração. Cada degrau da escada traz de volta a emoção. De poder olhar pra trás, ver que nada é em vão. Continuamos nessa fita, pisadinha e pé no chão. Nunca vai morrer, irmãos, o que eu sinto por vocês. O tempo passou, mas está tudo bem. Nunca vai morrer, irmãos, eu amo vocês. E graças a Deus, vocês estão bem. Dividimos as tristezas e também as alegrias. Junto a vocês sou sol, distante eu sou frente fria. Presente em minhas orações, todos os dias. Irmãos de outras mães, sim, minha família. Tempos difíceis revela quem são os verdadeiros. Quem é trevas corre porque somos luzeiros. Quem está junto no lixo, no luxo merece respeito. Conhecido eu tenho vários amigos, conto nos dedos. Distante, me sinto perto de vocês. Em qualquer lugar que eu vá, nunca vou me esquecer. As zoeiras, o sonho, as depres, vários rolês. Os beatbox, as rimas, fumaça e o vinho pra beber. Ai que saudade do meu mano, bruto e culpado. O bruto se suicidou, no feito do crack. Culpado de malandro. Mais monstro da comunidade. Fiquei puto ao vê-lo ser que morto. Foi de cirrose. Lágrimas, um dia vamos nos encontrar. Continuo com os que ficaram, não posso parar. Gratidão, loucos e caretas. Sem vocês nessa passagem jamais faria proezas. Nunca vai morrer, irmãos, o que eu sinto por vocês. O tempo passou, mas está tudo. Salve, Renato Buia, nossas digitais jamais se apagarão dos corações que tocamos, tá ligado? Essa daí é em homenagem a vocês, a todos os vagabundos, tá ligado? A todas as minas que representa, fica com nós, a minha família de rua, a minha família de sangue, Dona Isabel, seu Gilberto, César, Fabiana, aos meus sobrinhos, Gabriel e Júnior, tá ligado? Vamos que vamos, satisfação total, muito obrigado, Guerrilha MMC, tamo junto, é nóis, revolução através das palavras. Yo, yo, yo, yo. Salve, satisfação total, cada beco, cada viela, a cada moleque, madrugada louca com os parceiros, entendeu? Aquele vinho, aquela cerveja quente e várias ideias pra rolar. Mano, muito amor, certo? Muito amor. Gostaria de trazer aqui lembranças. A minha mãezinha, morou, mano? Dona Rosalina, eu te amo. Mestre Ditão, muito obrigado. Breno, Gabriel, aí moleque, eu tô nessa fita por você, entendeu? O futuro para toda a nação. As crianças, mano, Roberto de Quebra, Arthur Alvim, Filho Cuné, tamo junto, mano. Tamo junto, certo? Guerrilha MMC. Vai segurando os meninos, hein? Me liga!